Oswaldo 16-06, 5, solicita pushback acionamento. Autorizado, portão 06, chame táxi, gol no 606. Vou chamar. Autorizado pushback, reposta táxi, gol 1805. Autorizado, reposta táxi, gol 1805. João 1896, João Pessoa 370, guarda cópia. João Pessoa 370, guarda cópia. Gol no 606 para o táxi POP de 103, alternado tal. Tem 3 horas e 3 minutos de autonomia. Gol no 606, autorizado o táxi, via Juliette Alfa, reposte no ponto de espera da 10, pronto. É, Juliette Alfa, ponto de espera 18. Então, tomará o senhor, pronto. Taxi, chegou o ano 805 com 87 a bordo, alternando Maceió, 3 horas de altura. Chegou o ano 805, chamou o táxi. Vim ativo com 87 a bordo, Maceió, 3 horas de autonomia. Voo 805 autorizado táxi à direita via Índia e Alfa como número 2 no ponto de espera, chame pronto para a decolagem. Livre o táxi Índia Alfa como número 2, 805, chama pronto para a decolagem. Espera pronto, voo no meio, 06. Autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 18003, nós. Vento, a linha decola voo 10, voo no meio, 06. No 896, pronto, cópia. Prossiga 896. Autorizado de uma pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5121. Autorizado de uma pessoa, 370, Upper Whisky 58. Pista 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju. 1935-5121, gol 1896. Correto, portão 062, chame pronto, gol 1896. Chamará? Autorizado a alinhar e manter pistão no 0, gol 1 no 805. Autorizado a alinhar e manter pistão no 0 no 805. No 606, decolado aos 2-0, chame agora o controle 119.35, bom voo. 1935, boa noite. Salvador, gol no 606. 606, 350, pro Caracaju. Pro Caracaju, Aracaju, final 350. Salvador, 1714, pushback acionamento, ponte 8. Autorizado, reporte táxi, o 1714. 714, cruzado atrás. O 1805, autorizado decolar, pista 10, vento 1620 graus, com 07 nós. Livre decolagem, gol 1805. 105, decolado aos 23, estime agora o controle, 119, decimal 35, bom voo. 1935, 1905, obrigado, boa noite. Voo no 896, estimado para início do push. Rapaz, 5 minutos. Gente. Eu subindo e vou a maior da presença no 606. Salvador, boa noite, eu vou 1-8-3-0. 1-8-0-5-3-7-0, PUCA, transição Zipar, vigilância. PUCA, Zipar, 3-7-0, vigilância, boa noite, certo? Passou 1-7-1-4, 1-4-3, a bordo, 2-0-22, até na equipe. No 4, autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0, quando lá, reporte pronto para decolagem. Juliette Alfa, autorizado para decolagem, 1-7-4. Chame agora Recife no 2685, alterno no 2545. 714, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus com 04 nós. Decola pista 0, igual a 714. Autorizado, reporte táxi, gol 1896. Tomarei táxi, gol 1896. 5, chame agora Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, vou no 805, alternado no 2545. Uno 714, decolado aos 29, chame agora o controle 119 decimal 35, bom voo. 435 para a última 714. Boa. Contravenção do Morante com 714. 714, 230, saída pro Caracaju, vigilância. Pro Caracaju, vigilância, 230, com 714. Alternando Fortaleza, e estamos com 87 POB. 896, autorizado táxi via Juliette Alfa, reporte no ponto de espera da 10, pronto. Juliette Alfa, chamarei no ponto de espera, gol, 189. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 107 nós, gol 1896. Livre alinhar e decolar, cabeceira, gol 1896. 8896, decolado 233, chame agora o controle 119.35, tenha um bom voo e uma boa noite. 1935, boa noite, muito obrigado. Bom dia, Salvador, é o Gono 896. Cruza 1700 na Puca. Puca, transição Aracaju, 370 unidos final, vigilância 83. Puca, 370, o Gol Aracaju, o Gol no 896. Gol no 7-4, Recife no 2685, alternando no 2545 no 7-4. Recife 2545, moral 8-4, 7-4.